tudo. Para tudo, para tudo, para tudo. Presta atenção, rapaziada. Assim, assim, assim, assim. Ô, garota, ô. É, assim. DJ Edielson Batidão. Edielson Batidão. Assim. Ô, garota, ô. Ô, ô, garota, olha com o DJ. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse é o aquecimento do DJ. Mulherada se amarra no DJ que é prostituta. Gostando, né?